Imortal Rocha. Agora mais sucesso, repertório novo. Em nome de Pantera Gravação. O homem estourado. É assim, ó. Não precisei de mil frases certas pra te conquistar. E de uma só errada, um pra te perder. Eu levei tanto tempo pra me apaixonar. Em um minuto só, perdi você. Conhece alguém, vai. E conhece alguém que jogou fora um diamante. Burrice, né? Mas eu joguei. Quem já trocou, vai. E quem já trocou um grande amor por um instante. Burrice, né? Mas eu troquei. E o coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Mas um péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Agora dorme com essa. Repertório novo. Vem comigo assim, ó. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra me apaixonar. Em um minuto só, perdi você. Joga baixinho, vem comigo assim, vai. E conhece alguém que jogou fora um diamante. Burrice, né? Mas eu joguei. Mas quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. E aí? O coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Mas um péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Agora dorme com essa. Forte abraço a galera de Simão Dias, a galera de Lagarto, Colônia 13, meu Sergipe Peso.